Bravo com acionamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Azul 4082, autorizado ingresso via Juliette, posição 01. Juliette, posição 01, 4082. Romeu 8 é Bravo, ciente do acionamento, reporte pronto para o táxi e decolagem. Pan 31191, chame agora o centro Recife, na frequência 13325, secundária 1251. 3325, 251, 3191, grato, boa. 62. 7, pouso autorizado, vem baixar travado para o número 62. Solo, 4-1, direita na Fox 2-1-1. Romeu, Oscar Bravo, confirme condições de decolagem da presente, com Pro Azul. Autorizado, nada presente, com Pro Azul. Transfere torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-4 para decolagem, Romeu, Oscar Bravo. Bravo. Romeu Oscar Bravo, autorizado, corrijo, reporte para o solo, parte 3, evitando sobrevoo de aeronaves, com a proa do litoral, o Romeu Oscar Bravo, vento 210-41. Bravo. Pode falar. Rapsa 8487, sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-4, está autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2.000, sem restrições, reportado estabilizado no 0-4. Como é que é? Ontem estava lá na Praia do Forte? Estava. Estava lá também, estava vendo o senhor passando lá. Estava ali no entrevista ali. Taxi via Juliette, portão 10. Obrigado, via Juliette, portão 10 do Rio de Janeiro. Via Juliette, portão 10. Romeu Bravo, controle 208, tem a volta, bom voo. 208, bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, no meu pé, corredor Axé, reporte farol da barra e assim possível informe a radial ideal para o destino e a distância. Radial ideal é 299. E no seu plano está grupo Zulu, confirme o nome do seu destino? Noroeste do Paraguaçu, senhor. Gente, pretende manter o número pé até o destino? 500 pés, senhora. Mantenha 500 pés na linha do litoral e informe no farol da barra. Farol da barra, bravo. Zulu 4207, faça nível 1 no 50. Chame Centro Recife no 3325 no 251, após Leda, Voz Dagna. 3325, 251, após Leda, Dagna, o azul. Tá, 3, 8, 9, 5, posição 06, pushback, acionamento. Solo Salvador, bom. 1556, posição 07, pushback e acionamento. Runa 556, autorizado, chama pro táxi. Autorizado, chama pro táxi, gol no 556. 1962, acione identificação, dessa via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 014. E a Mari, 0044, Badura? Negativo, mantém o perfil da chegada, está liberado a restrição de velocidade. Estabilizou no ILS o 8487. Ação 8487, complete, assinal chame torre 1895, bom pouso. Pode ser a frequência sempre? 1895. 895. Torre Salvador, o ABSA 8487. Bom dia, está duas milhas para Imbra, estabilizado no ILS. Bom dia, 8487, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 4. Envio 14, trabalho baixado, livre pouso na 1-0, 8487. Sustan 3, 8985 com 185, 4 horas, galeão 3895, estou autorizado táxi Apache 1, táxi Índia, com 0 no 0, torre 1 no 85, ajuste no 0 no 4 0 no 4, 100, 3895. Autorizado o táxi abate 1, táxi em Índia, ponte 0 no 0, torre 1895, ajuste de altímetro no 0, 14. Voo no 962, lista a restrição de altitude na posição Mari. ETAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, olha. Azul 4076, contra identity, certified level 050, QNH 1014, cleared via Mari arrival. Pastor 2-0, acione identificação. Direto com Pastor 2-0. Pastor 2-0, contato radar, 170 milhas nordeste de Salvador. Voe na Flor de Ponce para interceptar a chegada Bosque. Ajuste em Salvador 1-0 no 4 e some no ideal de descida. Pastor 0 na Flor de Ponce. Solo Salvador, Watson 8487, bom dia, Nicolás. 8487, bom dia, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, posicionamento 07, posição, siga de posicionalizador. Pátio 3, opinião Alfa, Kilo e posição 7, é isso? Zero sete, obrigado. Tango Lima, aqui o contato radar, coral agora, mantenha o nível 090, vou na Pro de Mari, para interceptar a chegada da Mari, ajuste no 0 no 4, informe o ideal de descida. Vamos a 309, sim? Prossiga. Estamos chamando a torre, mas não responde. 3895. Vou chamar de novo. Tá 3895. Tá 3895, pronto? Pronto. 3895, a linha decola 1-0, vento calmo. A linha decola 1-0, tá 3895. Aqui o Zulu desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. No 4076, lista restrição de altitude na posição Mari. EITAP desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Restrição Mari, 030, 4073, confirmar que o trânsito está. A corrida da aeronave à frente, ele mantém no 0. Faz a corrida do seu ali e mantém no 0, voo no 556. Qual a restrição do 4076? A restrição é 2.0 a máxima e o ponto é 40 minutos. Do 4076, confirme a velocidade, mantém. 270 mais. Valida a restrição de velocidade e forma o caminho número 2 na aproximação. Decolado ao 57, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa. Salvador, bom dia, TAM 3895. TAM 3895, contato na data decolagem, suba via, saída da EL para o nível 340. Via da EL para 340, TAM 3895. Voo no 962, autorizado em LF, exchange a pistão no 0, reporte estabilizado. Pegue no 962. Controle da 3815 na terceira milha de Salvador, curvando à direita, solicita Leda. Pan 3895, diz a restrição da saída, está autorizado direto Leda. Após 2 mil pés. Ok, direita Leda, Pan 3895. Pastor 20, desça para o nível 050, ajuste no 014. 10, gol 1565. Uma quilos de lençol está indicada. Decolado ao 00, controle 120.8, bom voo. 1208, controle gol 1556. Controle Salvador, gol 1556, decolou, perfil da EL, cruza 1300 pés, nossa escuta. Gol 1556, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Está na via da EL até o 360, gol 1556. Controle Salvador, da 3216, mente da informação, campo, mantendo aí 1550. Na 3216, sua identificação, voo ITAP da presente, chegada Mara, ajuste no 014, desça inicialmente para o nível 090. Tap 04 para o 090, tá? 36 foi 32 Salvador, bom dia. Mike e Juliette com meu. Papapá, Mike e Juliette com meu, prossiga. Meu 44, decolado de Serra Índia, Eco Índia, tá seguindo o perfil da BR-324 rumo ao sul, para sobrevoar em Pauta Lima, próxima Sintra, e autorizado, Mike e Juliette com meu. Mike Juliette Romeu, inicialmente mantenha-se 500 pés, próximo a Simbra, está sujeito a tráfego do Mike Juliette Romeu. Totalmente condicionado, Mike Juliette Romeu, deslocamento no momento alocado 0115 no transponder. Gente, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, informa que temos tráfego de aproximação para final do ano 0. Você pode visual com os tráfegos assim que se aproximar de Simbra. Reportará quando visual, Mike, Juliette com meu. Ou no 962, complete final de chame todo no 1895. 1895, 962. O 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 014, está autorizado LS, reporte estabilizado. 2014, autorizado LS, reportado estabilizado, azul 4076. A 3216, desça para o nível 070. 028, transponder 5024. Desça para o nível 070, liberado devido às restrições de velocidade. 070, liberado as restrições de velocidade, tá 3, 6, 6, 6, 6. Tá 3895, pequenas vias direita, pro 235 por 40 milhas. 235 por 40 milhas, livre desvio, tá 3895. Já. Operação para sequenciamento. Move à esquerda, proa 010, seu limite, a magnética 080 Simbra. Esquerda 010, 080. Então, 3216, informa o tráfego, 2 horas, 11 milhas, mesmo rumo, um Charlie 402, passando o nível 060, em descida para 4000 pés. Quem tráfego, ainda não temos o Uma quilos do Lu, informa o tráfego, 10 horas, 10 milhas, como Nordeste, um Airbus 320, passando o nível 090, em descida para o 070. Visual com Gol na curtíssima, próxima Cimbra, Mike e Juliette Romeu, totalmente posicionado. Gente, Mike e Juliette Romeu, mantenha o setor aguarde para o cruzamento da longa final da 1-0. Temos outro prato em aproximação, um Eco 190, próximo à Duna, passando 3.700 e descida para 2.000 pés. Já está próximo ao local de sobrevoo, sem intenção de cruzamento, Mike e Juliette Romeu. Azul 4076, informa um helicóptero próximo a entre Duna e Simbra, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Bem, temos o tráfego de Kesson, adentro percepção do curso do localizador. Estou aqui no Delta, acione identificação. Exatamente na vertical do ponto que sobrevoou Mike e Juliette Romeu. Gente, Mike e Juliette Romeu, informe para qualquer modificação no voo. Informará a manter a órbita sem sair do setor, Mike e Juliette Romeu. Estou aqui no Delta, contato cada 66 milhas nordeste de Salvador, vou ir na pro de Ponte para a chegada Ponte, ajuste no 014 e São Miguel de descida. Bom no 556, suba restrito a nível de voo 340. Bom, 1556, controle. Mais força. Suba restrito a nível de voo 340. 340. Uma milha do externo, baixada travada, azul 4076. Azul 4076, complexo na chame a torre 1895. 1895, azul. Na 3216, desce, mantém nível 060, aguarde separação com o tráfego anteriormente informado para prosseguir na descida. 060, da 3216, novamente. Na 3895, chame centro Recife, no 3325, até no 251. 3325251, graças bom trabalho, então 3895. Máximo Zulu, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.000, 0.014. 0.014, 0.014. Passou, 2.0, ciente. Desça e mantenha 4.000 pés, ajuste no 014. Vetoração para sequenciamento. Curve à esquerda, proa 2.30. Seu limite é magnética 1.105. Bom, no 556, chame agora o centro Recife, 1-3325, até 1-251. Recife, 1-3325, 1-251, bom, no 556. 864, está autorizado a Maceió, nível 350, decola pistão no 0, curva à esquerda, saída Pulca Caju, via Pesulo 17, após Orago, após prossegue direto conforme a rota. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5036. Ok, autorizado 350 para Maceió, a Pesulo 17, saída Pulca, transição Caju, depois Orago e conforme o plano. Controle de saída 1208 e transponder 5036. 1864, o planejamento está correto, estão pronto para o feedback de saneamento. Chamará. Estou 2-0, informe sua indicada? Está com 1-9-0. Sapatango Lima, Silo Zulu, curve à direita, proa 060, limite localizador. Direita 060, limite localizador. Achei 2-0, reduz a sua velocidade para 1-709, informe o número 3 na aproximação. Passou 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2- 476, solo 09, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita, solo 201, azul, 24076. 080, está autorizado LS, é pode estabilizar. 080. Passo no Zulu, está autorizado 2007. A 076, autorizado Alfa, reporta na sua Juliette. Autorizado Alfa, reporta. Reporta antes do ataque 6, Juliette, 3216, informa o helicóptero mantendo 500 próximo a Kimbra, no setor norte, não irá interferir na sua aproximação, reporte estabilizado. Gente, a botarista com pista vista da 3216. Na 3216, complete a final e chame torre 1895. 1895, obrigado, até mais. Da 3216. Controle a possibilidade do pastor a 2216 para o caso. Autorizado, 220 para desvios, o pastor 20, como que é o número 3 na aproximação? Esquerda, 260, decola a pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Bidev, via Pesulo 44, após a aldeia. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponda 5044. Leda Vizete, pessoa para Espanha, para a aldeia, 1208-5044, transponder para o Oxa 6854, está com posição 9. Sabinete azul 430, está aqui. 6254, procedimento correto, chama pronto para o Tivex no momento. Manda. 476, ingresso de Juliette, posição 02. Juliette para 02, 4076. Salvador, azul 4463, na ONU para Puxo Zete, acionamento. 4463, fica atento ao tráfego que irá ingressar à sua esquerda, posição 02. Pode estar autorizado, chamando pronto para o TAC. Sete, pode, tráfego ingressando no 2, está autorizado, chamando o TAC. 4463. 05, informe que irá ultrapassar o curso do localizador. Mantenha 4 mil pés, agora de último vetor para o ILS. Uso pista 10, tá? 3, 2, 3. Vitor Kilo Delta, vou em pelo da presente. Maravilha, esquerda, pelo da presente, Vitor Kilo Delta. Fala quanto Delta de esquerda, esquerda. Kilo Delta desça para 4 mil pés, a gente no 014. 4.014, o Vitor Kilo Delta. Pastor 20 para interceptar o curso localizador, esquerda 120, repórter estabilizado. esquerda 120 para o lado. Para o lado. Se não tiver condições, você pode para o controle. Negativo condições, é o profissional. Mantenha presente proa. Corrijo. Complete curva à esquerda, proa 1, proa 070, reporte estabilizado. Esquerda 070, reporte estabilizado. Esquerda 070, pastor 20. Esquerda 070, pastor 20. Possibilidade esquerda para 2000. Essa parte, inicialmente 3000 pés, pastor 20. Esquerda para 3000 pés, pastor 20. Lima Kilo Zulu, apenas para informação, temos tráfego entre Duna e Simbra, Sotonote, 4 milhas e meia para frente, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação, reporte estabilizado. Lima Kilo, mantendo estabilizado. Pastor 20, o tráfego anteriormente informado agora se encontra 12 horas, 7 milhas, com grau de 1,70, reporte estabilizado. Mantendo estabilizado, pastor 20. Pastor 20 está livre, descida para 2000 pés. Ajuste no 0 no 4. Para 2000 pés com 1014, pastor 20. Pastor 3216, solo 116, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita 121, décima 1, está 3206. Controle, Salvador, eu vou para 116. Está 116, contato radar, posição Conde agora, mantém uma centena, voa IPOF para a chegada Golf, informa no ideal de descida, ajuste no 0 no 4. Opa, 116, vou numa centena, chegada Golf, e voltará na ajuste no 116. Vou continuar a aproximação, aguarde pista livre. Aqui o Zulu, livre pouso não no 0, vento 170 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso não no 0. Passou 20, chame torre 1895. Salvador, pastor 20, estabilizado nele, S7. Pastor 20, continua a aproximação, é parte externa. Cortará a porta externa, pastor 20. Ordem. 3 horas 10, autonomia, alternado, Aracaju, 4463. 4463, estão autorizados táxi à Índia, com espera 10, chame torre 11895, ajuste 90, 14, bom voo. Ok, livre táxi, ponte de espera, chama a torre 18954463. Autorizado Alfa Juliette, posição. Perdão, reportando Alfa Juliette, 3216. Mais Alfa Juliette vai reportar. Silo Delta? Siga, senhora. Indicada. Indicada de 180. Condições de incrementar? Realmente, Brasil? Acimo. Tem condições de incrementar para 200? Acimo, a partir de agora então 200 nós indicadas, visto o Silo Delta. Silo Delta, mantenha 200 nós, informe para quando eu precisar redução. Preciso informar. É 3.0. 463, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera 104463. Para o táxi, voo 864 com 173, 2 horas, João Pessoa. 1864, da passagem ao Airbus Gatão, pode ser autorizado. Parte 1 no Taxi Índia, ponto espera 10, torre 1895, ajuste no 014. Sim, após o time, prossegue para o ponto de espera, pelo Parte 1 e lá com a torre, voo 1864. 32 no meio, ingresso Juliette, posição 03. Juliette 3, graças a 32 no meio. Passo torre 20, passando o externo baixado e travado. Torre 20, vento 170 graus com meia dúzia de nós, altimetro 10 no 4, livre e pouso na 10. Livre e pouso na 10, passo torre 20. Informação aqui, o Vitor Delgado vai reduzir aí. Só por 30 segundos, ok? 30 segundos. Aqui o Delta é vetoração para o 2 MPLS, curve à esquerda para o A235, tem condições? Sim, Matheus, ótimo. Esquerda, 235, vida do Delta, descendo para 4000. Emissa magnética 110 de Simbra, vida aqui o Delta. 2110 de Simbra, Delta. Deixa na MA200, acione identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 014. Canal 6200 copiou a informação do controle. Canal 6200. Essa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 014. Ativo, mantém o perfil inicialmente. Informação em curso é a Tango, estou autorizado Guarulhos, nível 360, decola a pista no 0, curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva, via UpSGU no 0. Piraí, base, UpSGU 44 e prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 120 decimal 8, transmão D5050. Cliente, autorizado 360, decola da pista 10, com a primeira curva à direita. Da Mótima, após o Apesolo 10, vira aí, CCC, Mátima, Apesolo 44, passando para a boxe. O controle é 120.8 e o próximo é o 5050, ou 2067. 2067, cruzamento está correto, chama pronto, pushback para o metro. Era 2230, sua identificação dessa via, chegada a mão para o nível 060, ajuste no 014. 060, fica com esse 230. Paulo Salvador, passo 0. O passo 8 autorizado Alfa, reporta na Delta para cruzamento da pista no 028. Salvador, gol no 864, no ponto de espera da 10, pronto. No 864, faz o início da corrida aeronave à frente, ali mantendo 0. Ali mantém na 10, no 864. Obrigado. Panas 6356, descend flight level 070, Q1H1013, reduce to speed for 240 knots, via chegada, via arrival Mare, Q1H1013 now. Decolado 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, bom dia, senhor. Direto para o meu. Pode descer para 2.000, Vitor, Quilo Delta. Delta para 2.000 pés, aguarde o último vetor para o ILS. Sim. Passar. Recepção do ILS, confirme? Aguarde o último vetor para o ILS. Desculpa, não tinha ouvido. Espaço 1300. Mas o 4463, contato radar na decolagem, contém a proa até 2000 pés, após ser autorizado curvar à direita na proa de coral. Desculpa para o nível 180. Ok, mantém proa 2000 pés, após direita, voa direto coral, acendendo 180, azul 4463. Confirme? Sou 32 a sua identificação. Sou 32, contato radar, 8 milhas para Conde, mantenha o 080, não produzir a Salvador, justiça no 013. Controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. 130, autorizado LS, você pode se estabilizar. Positivo, 130, contra a estável, Vitor Cruzado. Controle Salvador, boa tarde, voo 1864. 1864, contato radar na decolagem, se você sai da Puka para o nível 350. Puka 350, 1864. Visual, Serra Índia com Índia, Mike Lê Romeu. Lê Romeu tem frequência livre. Livre, Romeu. Canal 6200, informe sem escada. Sim, está autorizado manter 2409, informe para a redução, Canal 6200. Canal 6200, após mar, está autorizado voar Duna. Localizador, Vitor, Kilo Delta. Atamo, Vitor, Kilo Delta, chame torre, 1895. 295, vai chamar. O Passaredo pode voar a posição toque? Negativo, mantém o perfil da chegada, Passaredo 2230. Vai manter 2230. Puxa na 6200, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Para 2000 pés. Torre Vitor, Kilo Delta, passando Duna, reportará Simbra, pouso, pista 10. Vitor, Kilo Delta, reporte Simbra. Delta, reportará. T2250, informe sua estrada. 2459, 2230. Está autorizado manter 2459, informe para redução. Reportando para redução, 2230. Chané 6356, reduza para 2209, informo que é o número 4 na próxima. Laredo 2230, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. 4.003, ajuste 2230. Laredo 2230, está autorizado para o toque da presente. O toque 2230, grato. Mais travado, Vitor, Filo Delta. Vitor, Filo Delta, livre pouso não no zero, vento 180 graus com meia dúzia de 9, altímetro no zero, no 3. Livre pouso Delta. Sim, zero, salvo. O táxi via Rádio Uno, Lima, Mai, Quebec. Na Quebec, reporte para cruzamento. Série 223 já está autorizado. Duna, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Duna, 3.000 pés, 1013, 2230. Vitória da Elisa Bidege. Sonha. Autoridade, procedimento 6200. Livre LS Express. Do 4463, governo pro Rio Cove. Rio Cove, 4463. Pelo Delta, solo 33, livre à direita, solo 121, décima 1. No localizador, 6200, Torre Chanel. 200, Torre, 1895. 1895. Brita Kilo Delta, inicialmente autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Para 3.000 pés, 1013. 90 com 3.000 pés, altimetro 3.5.000. Laredo 2230, desça para 2.000, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Desce 2.000, autorizado LS X-Ray, reportar estabilizado, desce 2230. Desce autoridade chama para um táxi. Chama para um táxi. Térmia 356, retornada para sequenciamento, curva esquerda por hora 20, limitado pelo lote. Por hora 20 com o lote como limite, Térmia 356. 1-0, vento 190 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 3. Pouso, poxa, né, 6200. Bom, 864, chame centro Recife, frequência 2685. 2085, boa noite, 864. Livre cruzamento, é a parte livrando. É 356 para o localizador, direita 050, desça para 2000, livre LR. A direita 050, desça para 2000, com ILS autorizado, o Oxenand é 356. Frequência livre, estacionar. Passaria do 2230, estabilizado em LS F-Ray, pistão no zero. 2230, chame torre 11895. 2895, obrigado, senhor. Estou em Salvador, boa tarde, passaria do 2230, estabilizado em LS X-Ray, a 2 milhas e meia do marcador externo. Boa tarde, 2230, reparte externo. Passarei. Para o táxi, você é 624 a bordo, estou na 540, observando. 21, décima 1. Direito 21. Meia do 045, para o carro, para 3 mil pés, rumba 1-6. 3 mil pés. Depois da Bianca.